Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor Jesus no livro de Lucas, capítulo 12, capítulo 15, melhor dizendo, do versículo 11 ao 22. Louvado seja teu nome, Jesus. A parábola conhecida, a parábola do filho pródigo. Mas antes de começar a ler, falar algo da parte do Senhor Jesus Cristo, hoje à tarde, quando eu estava num período de oração, Deus mandava dizer aos jovens: os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Deus alerta que chegou a hora de parar de brincar de ser crente. Então você jovem, o sinal de alerta está piscando. Os olhos do Senhor estão sobre você, sobre mim. Você pode fazer algo que seu pai não veja, que o pastor da igreja não veja, mas o Espírito Santo de Deus está vendo todos os nossos gestos. Amém? Esta parábola do filho pródigo fala de um moço que queria muito mais aquilo que o pai podia dar a ele. Ele queria a sua parte na herança. Nós sabemos que querer o melhor não é pecado. Eu acho justo e correto o servo de Deus sempre querer o bom e o melhor, porque nós somos filhos de Deus e nós temos esse privilégio de requerer de Deus o do bom e do melhor. No versículo 12 diz: e o mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Nós podemos ver aí, pelo menos eu enxergo dessa maneira, primeiro, o erro desse jovem, de querer a sua herança com seu pai ainda em vida. Isso aí é um egoísmo. Ele queria requerer algo ainda que não lhe pertencia. Ele foi muito egoísta nesse momento, porque o pai sempre lhe deu o de bom e do melhor. Nós, como os pais, sempre procuramos dar o melhor para o nosso filho. Eu tenho certeza que cada um de nós, pai, fazemos o impossível, muitas vezes, para abençoar nossos filhos. A situação que eu passei quando menino, eu não deixo meus filhos passar. Não cheguei a passar fome, mas passamos muitas vezes por necessidade. Eu me recordo que uma vez, nunca contei isso, nem para minha esposa, nem para ninguém, nós almoçamos arroz com azeite na minha casa, porque meu pai era proprietário de uma oficina, a minha mãe é professora, ganhava pouco e o dinheiro não dava muito para se manter a casa. E ainda para somar aquilo ali, meu pai bebia. Até hoje, pela misericórdia de Deus, ele não tem conseguido deixar esse vício, mas eu tenho pedido para Deus, para que o Senhor venha libertá-lo, assim como me libertou. Não bebe como bebia antes, porque pelo passar dos anos, um copo de cerveja é a mesma coisa que uma caixa de cerveja. Mas dessa vez nós passamos almoçando arroz com azeite. Eu me lembro que devia ter uns 10 a 12 anos. E na minha casa, ainda eu sou o único servo de Deus, mas eu sou a diferença na minha casa. Então ele foi egoísta naquele momento. Pegou a sua parte e partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda. verificamos seu segundo erro, foi deixar a sua casa, foi sair a sua casa. Muitas vezes o jovem acha que sair debaixo da autoridade do pai, deixar a sua casa, é liberdade. É liberdade porque ele acha que não tem horário para chegar, para sair, não tem que dar satisfação a ninguém, não tem compromisso com ninguém. Mas logo que nós deixamos a nossa casa, aí é que as pessoas se cometem o pecado. A pecado. Muitas vezes o jovem sai, espiritualmente falando, sai da casa do Senhor para, em busca da liberdade. A liberdade do engano. A liberdade nós temos aqui de glorificar ao Senhor Jesus Cristo. A liberdade nós temos aqui quando somos abençoados por Deus. A liberdade Deus nos dá quando nós recebemos livramentos. Quantos livramentos de nós temos recebido de Deus e não temos visto? Mas Deus tem nos abençoado, tem nos livrado de cada um, de acidente, de laço de morte. E havendo, no versículo 14 diz, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer a necessidade. Podemos verificar que ele pegou a sua parte e começou a gastar. Começou a se divertir. Eu me recordo quando eu estava ali perdido no mundo, gastava dinheiros e dinheiro em farras, em alegrias momentâneas, em diversão. Era rodeado de amigos, né? Tinha o dinheiro. Mas eu quero dizer para você, quando você perde todo o seu dinheiro, você perde todos os seus amigos. Porque ele não é seu amigo, ele é amigo do seu dinheiro. E quando você encontra Jesus Cristo, aí você ganha um verdadeiro amigo. É o amigo que anda com você todos os dias. É o amigo que está com você de dia, é o amigo que está com você de noite, o amigo que está com você na hora mais difícil. É esse o amigo. É esse o verdadeiro amigo. O seu irmão em Cristo também é seu verdadeiro amigo. Mas ele não pode ficar com você noite toda, o dia todo. Você tem que trabalhar, você vai para um lado, ele vai para o outro. Mas o amigo Espírito Santo de Deus está junto com você. É ele que é seu verdadeiro amigo. No versículo 17 diz, e caindo em si, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Aqui chegou o arrependimento, porque ele começou a padecer, ele começou a passar fome. Se voltarmos no versículo 15, ele procura ajuda e alguém manda ele apacentar porcos. Ele busca ajuda com um amigo. Um amigo das noitadas, das festas. A Bíblia não relata, mas eu creio que... Fala, não, eu não tenho nada a ver com você, eu não sou seu amigo. Eu queria seu dinheiro. Você era bonzinho, pagava cerveja, fazia isso, fazia aquilo. Eu ouvi isso. Você é bonzinho. Com a licença do Ivo. Eu me lembro quando ele foi ser candidato a prefeito de Chapada. E até então a pessoa não sabia que eu era parente dele e disse assim, eu falo que eu voto no Ivo porque ele é bonzinho. Ele não era crente ainda. Ele paga cerveja, ele faz festa. Por isso que eu vou votar no Ivo, falo que eu voto no Ivo, mas eu vou votar no fulano. É esse o amigo que nós temos, as pessoas têm aí fora. O amigo da mentira. O amigo enganoso. Mas o Espírito Santo não é esse amigo. É real e verdadeiro. Na alegria, no sofrimento, na bonança, é ele que é seu amigo. Quando ele caiu em si, ele começou a pensar, mas na casa do meu pai eu tinha tudo, eu tinha do bom, eu tinha do melhor, por que que eu fui sair de lá? porque eu que fui sair de lá. Muitos filhos saem do lar, de sua casa, por rebeldia, como eu disse antes, para ficar livre. Mas nós sabemos que as grandes tragédias frequentemente vêm para que nós enxerguemos o nosso Senhor Jesus Cristo como a única solução. Como a única solução. Muitas vezes as pessoas só reconhecem Jesus verdadeiramente quando acontece alguma tragédia na sua família, com o seu ente querido. Aí você, as pessoas lembram rapidamente de Jesus. Mas o amigo Espírito Santo de Deus está com você todos os dias. Aleluia, Jesus. Versículo 18 diz: levantar-me-ei e irei com meu Pai. Irei ter com meu Pai. Hoje Jesus diz a você: ei, levanta-te, arrependa-te, volte para a casa do Senhor, volte para o santuário. Aleluia, Jesus. Aqui você tem a liberdade. Aqui Jesus é o caminho, é a solução, é a vida. Nós podemos ver aqui no versículo 20 que e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e beijou. Esse beijo quer dizer a você: eu nunca te deixei. O Espírito Santo quer dizer para você: eu sempre te amei. Eu sempre te amei e nunca te deixei. E o filho disse ao pai: pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Deus diz: eu te perdoo, meu filho. Eu te perdoo. Eu creio que quando aquele ladrão na cruz viu Jesus, aquele outro zombou do Senhor, mas um acreditou que ali estava Jesus Cristo. E Jesus perdoou. E hoje Ele quer perdoar você. Quer perdoar você que está distante da casa do Pai. Eu não sei o que fez você cair. Mas não lembre do que fez você cair. Mas na onde você caiu. Lembre-se de onde que Jesus Cristo tirou você. Aonde nós estávamos no passado. Aonde Deus me tirou. Do espiritismo, da treva, de onde Deus tirou o irmão Walter, que já lhe disse aqui. Mas o Senhor quer que você volte à casa do Senhor Jesus Cristo. Mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e a sandália nos pés. Eu creio que quando o Senhor colocou a sandália nos pés, disse: vamos começar novamente. Alamai Kousi Libikai. Vamos recomeçar o nosso primeiro amor. Eu te ajudo. Nimikai Nchoki Mahai. Eu nunca te deixei. Eu nunca te desamparei. Foi você que saiu da minha casa. Foi você que saiu da minha direção. Vamos começar novamente. Hoje o Senhor quer colocar em você a melhor roupa, alva, branca, pura. Essa roupa quer dizer que você está seguro, que você será transformado, que você será vitorioso, que você é especial para Deus. Alamai Kousi Libahai. E pondo-lhe um anel. Esse anel pode estar selando um compromisso. Jesus com você. Um compromisso contigo. Onde Ele está dizendo: eu quero renovar as tuas forças. Eu quero que tu sintas novamente a autoridade que eu lhe dei. Alamai Kousi Libikai. O Espírito Santo de Deus hoje quer renovar a aliança contigo. Eu não sei qual é a sua dificuldade, quais são as suas lutas, mas eu conheço um Deus que é poderoso, um Deus que dá vitória, um Deus que muda, um Deus da transformação. O lixo humano aí, o homem lixo, aí fora não vale nada, é só um lixo. Mas o homem lixo aí fora é muito especial para Deus. É uma joia rara. Foi pago por um alto preço. A vida. O Espírito Santo de Deus está aqui. Arrependa-te. Volte ao Senhor Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus, Pai, devolva alegria de vida para este homem, Senhor Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, quanta amargura, Pai, quanta tristeza nesse coração, Senhor Jesus. Tudo aquilo que ele tenta fazer, meu Deus, não dá certo, Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, ele necessita de um toque especial de ti, Pai. Repreenda, Deus, toda a fúria sobre esta vida, Pai. Vai agora, Jesus, visitando, Deus, o coração do teu servo. Toca nele agora, Jesus, devolva alegria, Senhor Jesus. Ó Jesus, tirar a vida não é a solução. A solução é encontrar com Deus. Espírito Santo de Deus, venha mover sobre esta vida. Venha tocar neste coração, meu Deus. Para que ele venha entender, Jesus, que tu és o único caminho, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, devolva a ele, Deus, a alegria de viver. Abre as portas do céu, Jesus, para o Senhor provar que o Senhor é Deus para a vida dele, meu Deus. Opera um milagre na vida dele agora, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, aquilo que ele tem pedido, clamado, Pai, que tu possa entrar com providência, Senhor Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus, devolva a ele, Deus, a alegria. Devolva a ele, Senhor, Deus, a paz, Pai. Espírito Santo de Deus, continue a trabalhar em nossos meios, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Tudo aquilo que o inimigo roubou, seja devolvido agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Camila, Dorileu, Deus requer que você busque mais Ele. E as promessas que Deus fez na sua vida, todas elas serão cumpridas na sua vida. O inimigo tem armado cilada para a sua vida, mas Deus tem ouvido as orações dos seus pais. O inimigo arquitetou um grande laço para a sua vida, mas Jesus foi na frente e desmanchou. Jesus é compromisso e fidelidade. E as promessas de Deus na sua vida serão cumpridas. Mas é necessário renúncias. É necessário fidelidade com Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja teu nome. Eu gostaria que viesse aqui à frente para estar orando. Uma pessoa que está sentindo e sentiu hoje muita tontura. Gostaria que você viesse aqui à frente em nome de Jesus. Eu sei que está aqui dentro, porque eu conheço a voz do Espírito Santo de Deus. Você está com crise de labirintite. Em nome de Jesus, vem aqui à frente para receber a vitória. No Deus que eu sirvo não é um Deus de engano. E eu conheço a voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja teu nome, Deus. Você que está com dores na coluna, vem aqui à frente, nós estaremos orando por você em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Deus. Nemekai Choke Mahai. Você que perdeu as suas forças para buscar ao Senhor Jesus Cristo, você que não consegue mais orar, você que não consegue mais falar com Deus através das orações, você está muito fraco espiritualmente falando, vem aqui à frente para que Deus venha renovar as suas forças. Alamai Koutselimikai, Nomokoutselimikai, Kelemikai. Eu sei que tem pessoas aqui dentro dessa maneira, porque Deus falou comigo. Aleluia, Jesus. Louvado seja teu nome, Deus. Aleluia. Aleluia. Glória seja dada a ti, Pai. Alamai Koutselimikai. Você que tem caroço no seio, vem aqui à frente. Nós estaremos orando por você em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é teu nome, Deus. Aleluia. Não fique com vergonha. Nós estamos em uma grande família, a família de Deus. Nós temos que envergonhar o inimigo das nossas almas. Você que tem um caroço no seio, vem aqui à frente em nome de Jesus. Alamai Ketimai. Marisete, as obras que Deus tem na vida da Ana é tremenda. A Ninha tem um chamado de missionária. Alamai Koutselimikai. Deus vai levantá-la. Nemekai Choukemahai. Nomokou Kelemikai. E você é muito especial para Deus. O inimigo já tentou também parar a sua vida, mas a oração da sua mãe chega ao céu. Porque sua mãe pede todo dia por todos vocês. Namai Ketimahai. Nemekai Choukemahai. Busque ao Senhor nas madrugadas, porque o Senhor quer te revelar algo profundo. O Senhor quer ter um particular com você. Em nome de Jesus. Alamai Ketimahai. Gostaria de saber se no nosso meio existe alguém que ainda não conhece a Jesus Cristo e quer fazer uma aliança com Deus, entregando a sua vida para Deus, para que Deus venha modificar a sua vida, venha transformar a sua vida. Dê um sinal com a mão. Não estou lhe convidando para ser crente. Estou lhe convidando para ser um servo de Deus, para ser um homem e uma mulher abençoada por Deus, tendo a sua vida transformada. Lamai Koutselimikai. Ah, Ketomikai. Aleluia, Jesus. Você que quer renovar a sua aliança com Deus, você andou adormecido no caminho do Senhor, mas você quer fazer igual filho pródigo, voltar para a casa do Pai. Ele quer aqui te perdoar. Ele quer te receber. Um abraço, porque Ele te ama. Onde está a primeira pessoa? Aleluia, Jesus. Louvado seja teu nome. Alamai Ketimikai Chokimai. Alamai, Jesus. Aleluia. Você está renovando as alianças? Amém. Foi feito, olha para mim. Foi feito na cachoeira uma macumba para destruir a sua vida. Quem lhe trouxe hoje foi o Espírito Santo de Deus. Alamai Ketilemikai. A oferenda foi feita para Exu Caveira, mas hoje Deus desmancha em nome de Jesus. Porque você teve um ato de coragem, voltou para a casa dos pais. Alamai Ketilemikai. Mesmo você distante de Deus, Deus tem guardado a sua vida. Porque as promessas do Senhor, a sua vida toda serão cumpridas. Alamai Ketilemikai. Mas é necessário que você agora edifique a sua fé. Olhe para o alvo, Jesus Cristo. Porque Deus vai cumprir todas as promessas na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, vamos fazer a oração. abençoando essas pessoas, ao qual Deus me revelou, os enfermos, aqueles que estão renovando a aliança. Alamai, Kate, mãe. Oremos. Deus, em nome de teu filho amado Jesus Cristo, eu peço agora a Jesus que o Senhor venha abençoar a cada um dos teus filhos, Jesus, que aqui vieram à frente, Senhor Deus, ao qual o Senhor me revelaste, Pai, que o Senhor venha repreender, Jesus, todo espírito de enfermidade, em nome de Jesus, Pai. Ah, que nem me cai, choque, marrai. Toca agora na saúde dela, meu Jesus. Vai repreendendo agora, Senhor Jesus, toda essa ânsia, toda essa tontura, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Toca nela agora, Pai. Repreenda, Pai, toda a fúria do inimigo sobre esta vida, Pai. Em nome de teu filho amado Jesus Cristo, Deus abençoa a tua serva, Pai. Ah, que nem me cai, choque, mãe. Jesus, entra com providência na vida da tua filha, Pai. Nós te pedimos agora, em nome de teu filho amado Jesus Cristo. Ó Espírito Santo de Deus, Pai, renova as forças do teu servo. Renova agora, Jesus, e tudo aquilo que o inimigo arquitetou, Senhor Deus, para acabar, Jesus, com esta vida. Seja cancelado, Pai. Seja anulado agora, meu Deus, em nome de teu filho amado Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, renova agora, Jesus, a força do teu filho, Pai. Passa um bálsamo, Senhor Deus, na vida dele agora, Jesus. Pai, dê um sono abençoado para ele todas as noites, Jesus. Em nome de teu filho amado Jesus Cristo. Ó Espírito Santo de Deus. Alamai que te que me cai. Nomokou te le me cai, tchou que me cai. Espírito Santo de Deus. Tudo aquilo que não provém de ti, Senhor Deus, caia por terra agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que não vem de ti, Jesus, toca nela agora, Jesus. Vai queimando agora, meu Deus, em nome de teu filho amado Jesus Cristo. Que ela possa sair daqui, Jesus, abençoado. Tudo aquilo que foi ingerido inconscientemente, Jesus, vai queimando agora, Pai, em nome de Jesus. Vai tirando dela agora, Jesus, toda a náusea, toda a ânsia de vômito. Nós ordenamos agora em nome de Jesus. Vai saindo agora em nome de Jesus. Toca na mente dela, Jesus. Sela a mente dela agora, Jesus. Em nome de teu filho amado Jesus Cristo, Deus. Ela necessita de um toque do Senhor, Pai. Pai, nós oramos. Mas somente o Senhor Deus tem o poder de cura, meu Deus. Cura ela agora, Pai, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus. Renova agora as forças da tua filha, Pai. Quebra, Jesus, tudo aquilo que o inimigo arquitetou, Senhor Deus. Toda a tristeza, toda a amargura, Jesus. Coloca nela agora, Jesus, o desejo do perdão, Senhor Deus, a quem lhe magoou, Jesus, para que o Senhor possa estar abençoando, meu Deus. Renova nela, Jesus, a alegria, a paz, Senhor Deus. Em nome de teu filho amado Jesus Cristo. Pai, nós queremos agradecer pela grande vitória que o Senhor está dando a esta jovem, Pai. Que ela foi sensível à voz do Espírito Santo de Deus e voltou à tua casa, Jesus. Abençoa, Senhor Deus. Edifica a sua fé, Pai. Em nome de teu filho amado Jesus Cristo. E tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor prometeu na vida dela, seja cumprida, meu Deus. Em nome de teu filho amado Jesus Cristo. É que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.